todo já tá preparado. Esse bicho é só enxame, ó. Eu boto fé que ele vai destruir com esse cara agora. Vai. Bora, Zé Aldo! Eita, meu irmão! Aparelhagens.